Fechei o 46. Fiz com que o embrulhassem em cobertores extras, untei-o com gordura de urso canfurada e coloquei-lhe outra caneca de café nas mãos, antes de permitir que Jamie o interrogasse. O rapaz parecia extremamente envergonhado com os meus cuidados, os ombros encolhidos e os olhos fixos no chão. Mas não sei se era apenas o facto de não estar acostumado a que tratassem dele, ou se era a presença intimidante de Jamie com os braços cruzados que o embaraçava desta maneira. Ele era pequeno para 14 anos e magro a ponto de ser emaciado. Eu conseguia contar-lhe as costelas quando lhe abri a camisa para ouvir o coração. Não tinha nenhum traço bonito. O cabelo negro tinha sido cortado bastante curto e projetava-se-lhe da cabeça como um tapete de espigões, empastados de poeira, gordura e suor. E o seu aspecto geral era o de um macaco assolado de pulgas, os olhos grandes e arregalados num rosto macilento, contraído de preocupação e desconfiança. Tendo finalmente feito tudo o que me era possível, fiquei satisfeita com o seu aspecto. A um sinal meu, com a cabeça, Jamie agachou-se ao lado do rapaz. Então, Sr. Beardsley, disse ele amavelmente, veio unir-se ao nosso grupo de milícia? Não. Josiah rodava a caneca de madeira entre as mãos, sem sequer erguer o olhar. Os meus assuntos trouxeram-me para este lado, só isso. Falou com voz tão rouca que eu me contraí em solidariedade, imaginando a dor que a sua garganta inflamada estaria a provocar. Muito bem. A voz de Jamie era baixa e amistosa. Então, viste a nossa fogueira, por acaso, e pensaste juntar-te a nós em busca de um abrigo? E uma refeição? Sim, foi isso. Ele engoliu com evidente dificuldade. Mas já tinhas vindo antes, não? Estavas na floresta, pouco antes do pôr do sol. Então, por que é que esperaste até a lua subir no céu para apareceres? Não, eu não estava. Ah, estavas sim. A voz de Jamie ainda era amistosa, mas firme. Estendeu a mão e agarrou a parte da frente da camisa de Josiah, forçando o rapaz a olhar para ele. Olha aqui, rapaz. Nós temos um acordo. Tu és meu colono. Foi o que combinamos. Isso significa que tens direito à minha proteção. Também significa que tenho o direito de ouvir a verdade. Josiah devolveu o olhar. E apesar de haver medo e cautela nos seus olhos, havia também uma noção de autoconfiança que parecia de alguém com bem mais do que 14 anos. Ele não fez nenhum esforço para desviar os olhos e havia uma expressão de profunda avaliação nos astutos olhos negros. Esta criança, se é que se podia considerá-lo uma criança, obviamente Jamie não o fazia, estava acostumada a contar apenas consigo mesma. Eu disse-lhe, senhor, que estaria em sua casa até ao ano novo e é o que pretendo fazer. O que eu fizer neste meio tempo é problema meu. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se repentinamente, mas ele anuiu com a cabeça devagar e soltou a camisa do rapaz. Josiah abriu a boca como se fosse falar, mas mudou de ideias e, em vez disso, enterrou o nariz na caneca de café. Jamie tentou outra vez. Podemos ajudar-te nos teus assuntos? Queres viajar connosco, pelo menos? Josiah abanou a cabeça. Não. Agradeço-lhe muito, senhor, mas tenho de resolver isto sozinho. Roger estava sentado um pouco atrás de Jamie, a observar em silêncio. Inclinou-se para a frente agora, com os olhos verdes fixos no garoto. Esses teus assuntos, disse ele, não estão por acaso ligados a essa marca no teu polegar? A caneca caiu no chão e o café derramou-se, salpicando-me o rosto e o corpete. O rapaz já estava fora dos cobertores e no meio da clareira, antes que eu pudesse pestanejar para ver o que estava a acontecer. E a essa altura, Jamie já se levantara e perseguiu. O rapaz deu a volta à fogueira e Jamie saltou por cima dela. Eles desapareceram na floresta como raposa e cão de caça, deixando-me a mim e a Roger paralisados e boquiabertos. Pela segunda vez naquela noite, os homens saltaram das suas mantas, agarrando nas armas. Eu estava a começar a acreditar que o governador ficaria satisfeito com esta milícia. Eles certamente estavam prontos para entrar em ação, com um simples piscar de olhos. O que diabo? Disse eu a Roger, limpando o café das minhas sobrancelhas. Talvez eu não devesse ter mencionado aquilo tão repentinamente, disse ele. Mas o quê? O que foi? O que está a acontecer? Berrou Myrtle Lindsay, olhando com os olhos regalados em redor, enquanto girava o cano do seu mosquete pelas árvores nas sombras. Estamos a ser atacados? Onde estão os filhos da mãe? Kenny surgiu de gatas ao meu lado, espreitando por baixo da aba do seu gorro de malha, como um sapo debaixo de um daqueles regadores redondos comuns na época. Ninguém. Não aconteceu nada. Quero dizer, realmente está tudo bem. Os meus esforços para acalmar e explicar passaram praticamente despercebidos na confusão. Roger, no entanto, sendo muito maior e com voz muito mais forte, conseguiu finalmente acalmar o distúrbio e explicar o que havia acontecido, até onde podia ser explicado. Que diferença faria um rapaz, a mais ou a menos? Com sonoros resmungos, os homens acalmaram-se mais uma vez, deixando Roger e eu entreolhando-nos por cima da cafeteira. O que era aquilo, então? Perguntei um pouco irritada. A marca. Tenho a certeza de que era a letra L. Eu via quando a Claire o fez beber o café e ele envolveu a caneca com a mão. Senti um nó no estômago. Eu sabia o que isso significava. Eu já vira essa marca antes. Ladrão, disse Roger, os olhos no meu rosto. Ele foi marcado. Sim, disse eu pesarosamente. Meu Deus, as pessoas em Ridge não o aceitariam se soubessem? Perguntou Roger. Duvido de que a maioria se importasse muito, disse eu. Não é isso. É porque ele fugiu quando tu mencionaste a marca. Ele não é apenas um ladrão condenado. Receio que possa ser um fugitivo. Jamie chamou-o na assembleia. Ah! Roger coçou a barba distraidamente. É Arbasart. Jamie vai sentir-se de alguma forma responsável por ele, não vai? Algo assim. Roger era escocês e, pelo menos tecnicamente, um escocês das Terras Altas. Mas nascera muito tempo depois do fim dos clãs e nem a história nem a herança cultural poderiam ter-lhe ensinado a força dos laços antigos entre o senhor das terras e o seu arrendatário, entre o chefe e os membros do clã. Muito provavelmente o próprio Josiah não tinha a menor ideia da importância do Herbsacht, do que fora prometido e aceito de ambos os lados. Jamie sabia. Acha que o Jamie vai conseguir apanhá-lo? Perguntou Roger. Espero que já o tenha feito. Não pode seguir o rastro do miúdo no escuro. E se o tivesse perdido, já estaria de volta. Havia outras possibilidades. Que Jamie tivesse caído de um precipício na escuridão, tropeçado numa pedra e partido a perna, ou ter-se deparado com um lince ou um urso, por exemplo. Mas preferi não ficar a remoer as várias possibilidades. Levantei-me esticando os meus contraídos membros e olhei para a floresta, onde Jamie e a sua presa tinham desaparecido. Josiah devia ser um ótimo mateiro e caçador. Jamie era-o há muito mais tempo. Josiah era pequeno, rápido e impelido pelo medo. Jamie possuía uma grande vantagem em tamanho, força e absoluta ferocidade. Roger manteve-se de pé, ao meu lado. O rosto magro estava ligeiramente perturbado, enquanto perscrutava as árvores em redor. Já passou muito tempo. Se ele já apanhou o rapaz, o que é que estará a fazer com ele? A extrair-lhe a verdade, penso eu. Mordi o lábio diante deste pensamento. Jamie não gosta que lhe mintam. Roger olhou para mim ligeiramente espantado. Como? Encolhi os ombros. Do modo que ele sabe. Eu já o vira fazer isso por racionalização, artimanha, sedução, ameaças e às vezes pela força bruta. Esperava que ele não tivesse de recorrer à força, mais pelo seu próprio bem do que pelo de Josiah. Compreendo, disse Roger baixinho. Muito bem, então. A cafeteira estava vazia. Enrolei a capa à minha volta e encaminhei-me para o ribeiro para a lavar e encher com água. Depois pendurei-a por cima do fogo para ferver e sentei-me à espera. Devias dormir, disse eu a Roger após alguns minutos. Ele sorriu-me apenas, limpou o nariz e encolheu-se mais na sua capa. A Claire também, disse ele. Não havia nenhum vento. Mas era muito tarde e o frio apossara-se do vale, descendo úmido e pesado sobre o solo. Os cobertores dos homens tinham ficado impregnados da condensação e eu conseguia sentir o frio denso do solo a infiltrar-se pelas dobras da minha saia. Pensei em vestir as calças, mas não conseguia reunir forças para as procurar. A agitação do aparecimento e fuga de Josiah tinha desaparecido e a letargia do frio e do cansaço começava a predominar. Roger atiçou um pouco a fogueira e alimentou-a com mais lenha. Enfiei outra dobra da saia sob as minhas coxas e enrolei-me mais na capa e no chale, enterrando as mãos nas dobras do tecido. A cafeteira escaldava, pendurada, o silvo de uma ou outra gota de água a cair no fogo, pontuando roncos acatarroados dos homens adormecidos. Mas eu não via as formas enroladas em cobertores, nem ouvia o murmúrio dos pinheiros escuros. Ouvia o estalido de folhas secas num bosque de carvalhos na Escócia, nas colinas acima de Kerriarrick. Nós acampáramos lá, 2 dias antes de Preston Pans, com 30 homens de Lallybroch, a caminho de nos juntar às tropas de Carlos Stuart. Um jovem surgira de repente da escuridão, uma faca brilhara na luz do fogo. Outro lugar, outra época. Abanei-me, tentando dissipar as repentinas lembranças. Um rosto branco e magro, e os olhos esbugalhados de choque e dor de um rapaz. A lâmina de uma adaga, escurecendo e brilhando nas brasas da fogueira. O cheiro de pólvora, suor e carne queimada. Eu pretendo matá-lo a tiro, dissera ele a John Gray. Cabeça ou coração? Por ameaça, por artimanha, pela força bruta. Isso foi naquela ocasião. Agora era outra, disse a mim mesma. Mas Jamie faria o que achasse melhor. Roger permanecia sentado em silêncio, a observar as chamas bruxuleantes e a floresta do outro lado da fogueira. Os seus olhos estavam velados e eu questionei-me sobre o que ele estaria a pensar. Preocupa-se com ele? Perguntou Roger, suavemente, sem olhar para mim. Quando? Agora ou sempre? Sorri, embora sem muito humor. Se o fizesse, nunca teria descanso. Ele virou a cabeça para mim, E os seus lábios esboçaram um leve sorriso. Está a descansar agora, não está? Eu sorri novamente, um sorriso sincero a despeito de mim mesma. Não estou a andar de um lado para o outro, respondi. Nem estou ainda a torcer as mãos. Uma sobrancelha escura levantou-se. Ajudaria a mantê-las quentes. Um dos homens mexeu-se, murmurando nas suas mantas. E parámos de falar por um momento. A água estava a ferver. Eu conseguia ouvir o borbulhar suave do líquido dentro da cafeteira. O que podia estar a retê-lo? Ele não podia estar a levar tanto tempo a interrogar Josiah Beardsley. Ou ele já teria obtido respostas desejadas sem demora, ou teria deixado o garoto ir-se embora. Não me interessava o que o rapaz tinha roubado. Não dizia respeito a Jamie, a não ser pela promessa de Ierbsacht. As chamas eram ligeiramente hipnóticas. Eu conseguia olhar para o clarão bruxuleante e lembrar-me da grande fogueira da Assembleia, das figuras escuras à sua volta e do som de rabecas distantes. Quer que eu vá à procura dele? Perguntou Roger repentinamente em voz baixa. Sobressaltei-me, arrancada bruscamente da minha sonolenta hipnose. Esfreguei o rosto com a mão e abanei a cabeça para a limpar de pensamentos. Não, é perigoso entrar em florestas desconhecidas no escuro. E tu não conseguirias encontrá-lo, de qualquer maneira. Se ele não tiver regressado até de manhã, então será melhor irmos à procura dele. À medida que o tempo intercorria lentamente, comecei a pensar que era possível que amanhecesse antes de Jamie chegar. Eu estava preocupada com Jamie, mas na verdade não se podia fazer nada antes do amanhecer. Pensamentos inquietantes instalavam-se na minha mente. Josiah teria uma faca? Com certeza que sim. Mas ainda que o rapaz estivesse suficientemente desesperado para a usar, seria possível que ele conseguisse surpreender Jamie? Afastei estas especulações ansiosas, tentando ocupar a mente a contar o número de tosses dos homens à volta da fogueira. A oitava foi de Roger. Uma tosse profunda, solta, que lhe estremeceu os ombros. Estaria ele preocupado com Bree e Jamie? Questionei-me. Ou questionar-se-ia se Bree estaria preocupada com ele? Eu poderia ter-lhe dito isso, mas de nada adiantaria ele saber. Os homens na guerra, ou preparando-se para ela, precisavam da ideia de lar como de um lugar de absoluta segurança. A convicção de que tudo estava bem lá mantinha-os animados e de pé, a marchar, a suportar todas as vicissitudes. Outras coisas o fariam lutar, mas lutar é uma parte muito pequena da guerra. Uma parte desgraçadamente importante, Sassenach, disse a voz de Jamie no fundo da minha cabeça. Comecei finalmente a dormitar, acordando repetidamente à medida que a minha cabeça tombava bruscamente no meu pescoço. Da última vez, foi a sensação de mãos nos meus ombros que me acordou, mas apenas por um breve instante. Roger ajudou-me a deitar, ajeitando metade do meu chale como uma almofada sob a minha cabeça e cobrindo bem os meus ombros com o restante. Vislumbrei a sua figura em silhueta contra o fogo, negra e parecendo um urso na sua capa, e em seguida não vi mais nada. Não sei quanto tempo dormi. Acordei repentinamente com o barulho de um espirro explosivo nas imediações. Jamie estava sentado a alguns passos de distância, segurando o pulso de Josiah Beardsley com uma das mãos, a adaga na outra. Parou apenas o suficiente para dar mais dois espirros, limpou o nariz com impaciência na manga e depois enfiou a adaga nas brasas da fogueira. Senti o cheiro de metal incandescente e levantei-me bruscamente sobre um dos cotovelos. Antes que eu pudesse dizer ou fazer alguma coisa, algo se mexeu contra mim. Olhei para baixo, atónita, depois para cima, novamente para baixo, convencida no meu atordoamento de que ainda estava a sonhar. Havia um menino debaixo da minha capa, curvado contra o meu corpo, a dormir profundamente. Vi cabelo preto e uma forma raquítica, uma pele macerada, suja e arranhada. Então ouviu-se um assobio repentino e alto, vindo da fogueira, e os meus olhos saltaram novamente para Jamie, a tempo de o ver a pressionar o polegar de Josiah contra o metal abrasador da sua adaga enegrecida. Jamie percebeu o meu movimento convulsivo pelo canto do olho e olhou carrancudo na minha direção, os lábios contraídos numa silenciosa súplica para que eu ficasse quieta. O rosto de Josiah estava contorcido, os lábios cerrados sobre os dentes em agonia, mas ele não fez qualquer ruído. Do outro lado da fogueira, Kenny Lindsay observava, sentado, silencioso como uma rocha. Ainda convencida de que estava a sonhar, ou esperava estar, coloquei a mão sobre o garoto aninhado no meu corpo. Ele moveu-se outra vez e a sensação de um corpo sólido sob os meus dedos acordou-me completamente. A minha mão fechou-se no seu ombro e os seus olhos abriram-se repentinamente, arregalados de susto. Ele afastou-se bruscamente, arrastando-se para se pôr de pé. Então viu o irmão, pois obviamente Josiah era seu irmão, e parou abruptamente, olhando com pavor à volta da clareira para os homens espalhados, para Jamie, Roger e para mim. Ignorando o que devia ser a dor terrível de um dedo queimado, Josiah levantou-se e aproximou-se rápida e silenciosamente do seu irmão, segurando-o pelo braço. Levantei-me, movendo-me devagar, para não os assustar. Eles observaram-me com expressões idênticas de cautela nos rostos pálidos e macilentos. Idênticas, sim, exatamente os mesmos rostos esquálidos, embora o cabelo do outro miúdo fosse comprido. Ele vestia apenas uma camisa esfarrapada e estava descalço. Vi Josiah apertar o braço do irmão para o tranquilizar e comecei a suspeitar o que ele tinha roubado. Esbocei um sorriso para ambos. Depois estendi a mão para Josiah. Deixa-me ver a tua mão, sussurrei. Ele hesitou por um instante, depois deu-me a mão direita. Foi um trabalho limpo e bem feito, tão perfeito que senti uma sensação de desmaio por um instante. A almofada do polegar tinha sido extirpada com precisão, o ferimento aberto, cauterizado com metal em brasa. Uma crosta oval, negra e vermelha, substituía a marca incriminadora. Houve um leve movimento atrás de mim. Roger fora buscar a minha caixa de medicamentos e colocou-a no chão aos meus pés. Não havia muito a fazer com o ferimento, a não ser aplicar um pouco de pomada de genciana e enfaixar o polegar com um pano limpo e seco. Eu tinha consciência da presença de Jamie enquanto trabalhava. Ele tinha embainhado a adaga e tinha-se levantado silenciosamente para ir mexer nos alforjes. Quando terminei o meu rápido curativo, ele já estava de regresso com um bocado de comida embrulhada num lenço e um cobertor sobressalente enrolado num rolo. Sobre o braço estavam as minhas calças. Entregou as calças ao novo rapaz, deu a comida e o cobertor a Josiah, Depois colocou a mão no ombro do rapaz e apertou com força. Tocou delicadamente no outro rapaz, virando-o na direção da floresta, com uma das mãos nas suas costas. Em seguida fez um gesto com a cabeça na direção das árvores e de Joséia, anuiu. Tocou na testa para mim, a ligadura a brilhar, branca, no seu polegar, e murmurou: obrigado, senhora. Os dois rapazes desapareceram silenciosamente no interior da floresta, os pés descalços do gêmeo a refletir palidamente sob a bainha esvoaçante das calças, enquanto ele seguia o irmão. Jamie fez um meneio de cabeça a Kenny. Depois sentou-se novamente junto à fogueira, os ombros descaindo em repentina exaustão. Servi-lhe café e ele aceitou, a boca torcendo-se numa tentativa de sorriso de agradecimento que se dissipou num acesso violento de tosse. Peguei na caneca antes que o café se derramasse e os meus olhos encontraram-se com os de Roger por cima do ombro de Jamie. Ele fez um sinal com a cabeça em direção a leste e colocou um dedo sobre os lábios. Depois encolheu os ombros com uma careta de resignação. Ele queria tanto como eu saber o que tinha acontecido exatamente e porquê. Mas ele tinha razão. A noite terminava. Logo a aurora surgiria. E os homens, todos acostumados a acordar à primeira luz do dia, estariam a flutuar para a superfície da consciência. Jamie parara a tossir, mas fazia terríveis sons gorgulejantes na tentativa de limpar a garganta. Soava mais ou menos como um porco a afundar-se na lama. Toma, sussurrei, devolvendo-lhe a caneca. Bebe e vai-te deitar. Devias dormir um pouco. Ele abanou a cabeça e levou a caneca aos lábios. Engoliu, fazendo uma careta com a bebida amarga. Não vale a pena, disse ele, a grasnar como um corvo. Indicou para leste com a cabeça, onde as cristas dos pinheiros pareciam pintadas de preto contra um céu cada vez mais cinzento. E além do mais, tenho de pensar no que raio vou fazer agora.